Gonçalo, Salvador. Bom dia, Whip, Juliette, Mike. Chega o Whip, Juliette, Mike. Bom dia, solicito o reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 5. Já está na frequência do controle. Ah, ok. Poderia passar do solo? 189 barra, aproximando, taxi a Índia, reporte ponte para dono 0 pronto, que legal, 90, 16. Índia, Índia, 90, 16, reportar a próxima, 8 no 0 grau, 069, autorizado a linha de colapso, estamos zero. Solo, bom dia, Whisky, Juliette, Mike. Whisky, Juliette, Mike, bom dia. Bom dia, senhor. Só me o reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Autorizado, reboque, reporta no terno, Whisky, Juliette, Mike. Reportará. 7, vai passando a 1500. 8 no 7, decolagem 30, controle 20, 8. 208, é um bom dia, obrigado. Controle Salvador, gol no 8, no 7. Gol no 8, no 7, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, Voileta, ressalto para restrito nível de voo 340, Voileta. Controle de Leda, só para o 340, gol no 8, no 7.